cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. É uso dizer-se hoje em dia que o mundo é pequeno, muito também por culpa daquilo que é a facilidade com que nos deslocamos de um ponto para outro no mundo, a maneira como se chega via comunicação social, via internet, a todo lado do mundo, sendo que dizer que o mundo é cada vez mais pequeno, ainda que não tenha mudado de tamanho, é uma realidade. Cada vez mais conhecemos pessoas do outro lado do mundo, pessoas que não conhecíamos até aqui. Ora bem, a verdade é esta, é que os de Olinda, com quem já falámos aqui várias vezes na Rádio Boa Nova e que já foram nossos convidados, por propósito dos álbuns, vem editar no passado dia 18, e recordamos que é um disco que atinge logo o galardão de ouro no momento é que está à venda, editar O Mundo Pequenino. E isso, como habitualmente terminamos as conversas aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, vem a justificar que, uma vez mais, sejam nossos convidados e que eles, simpáticos como são, se predispõem a falar uma vez mais para os ouvintes da Rádio Boa Nova. E é esse propósito que começamos a conversa, hoje não com a Ana Bacalhau, mas temos do outro lado da linha também um dos homens, aliás, são três, um dos homens destes companheiros da Diolinda, nesta figura que eles foram criando desde 2006 e que tão agradavelmente vieram surpreender na música portuguesa e criar um estilo muito próprio. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, e ele próprio vai se apresentar. Olá, viva! Eu sou Pedro da Silva Martins e sou o autor e compositor da banda, uhum, e guitarrista, e é um prazer estar aqui convosco. Muito bem, obrigado, bem-vindo então aqui à Boa Nova, bem-vindo aqui ao Verão Hospital, sendo que há, enfim, conhece bem aqui a zona, já em off tivemos a oportunidade de falar sobre isso, porque passou férias aqui bem perto, não é verdade? Sim, senhor, é terra do meu avô, da Barriosa, a terra do meu pai, é ali ao pé da Barriosa, que é uma aldeia chamada Frádigas, e que está dentro do meu coração, e sempre que eu posso, sempre tenho algum tempo, passo por lá para gozar um pouco daquele bom ar, o ar puro e aquela maravilha que é a própria serra, e que me faz muito bem e inspira bastante. Teremos muito gosto em uma próxima visita, enfim, começar aqui ao lado de vida, passar aqui bem perto de nós, estar aqui connosco na Rádio Manova, temos a oportunidade, naturalmente, para conversar. Permite-nos, os de Olinda têm-nos permitido aqui conversas muito interessantes, e este mundo pequenino vem a justificar, então, aqui uma vez mais, que vinhamos a falar, e é um disco ao nosso gosto, felizmente não é só ao nosso gosto, ao gosto dos portugueses, sendo que atinge logo a marca de ouro no momento em que é editado. Portanto, fazendo um paralelismo, ou o álbum, ou Canção ao Lado, que chegou outra, não da marca de ouro, ultrapassou-a, mas basicamente meio ano depois da edição, que diferenças encontra no facto de que a saída de um disco logo atinge esta marca? Eu acho que a banda de Olinda está mais popular, é uma banda mais reconhecida pelas pessoas. As pessoas já conhecem melhor o nosso trabalho, uhum, e portanto acho que estavam à espera de um disco novo, e sentimos isso, e portanto essa espera acho que coincidiu com o facto de as pessoas terem gostado também do disco, e portanto logo à partida a primeira mostra que tivemos com o single Seja Agora, sentimos que realmente havia muita gente a partilhar o vídeo, muita gente a falar sobre a canção, e portanto sentimos que havia uma curiosidade em relação ao disco. E, portanto, foi com surpresa também, apesar de sabíamos que havia curiosidade, mas foi com surpresa que recebemos a notícia que, de facto, tinha sido disco de ouro logo à partida, porque não estávamos à espera que fosse tão rápido. O contrabaixo bate um tempo que habitua, e o nosso pé encaixa bem seu bater. Algo novo que o meu corpo insinua, tu ao meu lado, ai agora é que vai ser. Tu ao meu lado, ai agora é que vai ser. A melodia levantou muita suspeita, mas entrou e ficou bem o seu dizer. Felicidade é ver gente satisfeita, e a saudade ainda está para nascer. Ah, pois é, e a saudade ainda está para nascer. Ai, arreda a mesa e vem daí. Já somos nós quem manda aqui. vamos lá pôr isto a cantar. Ai, quem não canta está para aí a fazer tempo para sair, que nos dê espaço para dançar. Até parece o soalho balançar. Vamos lá que ainda mal nasce o dia, e nós ainda temos muito para contar. E nós ainda temos muito para contar. Quem aqui passa vê que a festa continua, e cada um de nós tem algo a dizer. Eu contigo hei de pôr isto na rua, que eu também sinto que o melhor está para vir. Ah, pois é, que eu também sinto que o melhor está para vir. Ai, arreda a mesa e vem daí, já somos nós quem manda aqui. Vamos lá pôr isto a cantar. Ai, quem não canta está para aí a fazer tempo para sair, que nos dê espaço para dançar. Quem ouviu a nossa conversa e reporto-me à entrevista que tivemos à altura com a Ana Bacalhau, com a voz dos de Olinda, e recordo-me de que isto era uma conversa a dois dias do Natal do ano de 2010, uhum. Numa altura em que falávamos ainda do Dois Estrelas e um Carimbo, mas em que se pré-anunciava aquela questão do álbum, que vai ter um DVD também, dos Coliseus de Lisboa e Porto, e que logo a seguir, em janeiro, portanto, uns dias depois, foi o hino de uma geração que aparece com o Parva Que Sou. Uhum. E viemos depois a falar mais tarde, a propósito de concertos, de lembrar a questão do Parva Que Sou. Que parva que eu sou, sou da geração, eu já não posso mais que esta situação dura tempo demais. E parva eu não sou. Há aqui uma conotação com os de Olinda como música, entre aspas, de intervenção, que agrada, primeiramente, a quem faz a composição e as letras, que é o caso do Pedro. Eu não direi, eu acho que o termo intervenção está muito conotado e está muito ligado, acho que marca muito a época do pós-25 de Abril, do pré e do pós-25 de Abril. Portanto, acho que é uma determinação que faz sentido aí. Eu hoje acho que se calhar falaria numa canção com consciência social, e sim, a de Olinda, desde que surgiu, desde os primeiros discos, que uma das características que tem é esse olhar consciente sobre a sociedade e de alerta e de atenção que faz com que as canções surjam com essa vertente e com esse olhar. Eu sou um pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal, e quer que eu me junte a ele numa relação plural. Mas onde está o meu substantivo? E que verbos posso ambicionar? Chama-me nomes, maus adjetivos, é para pior, eu não vou mudar. Sou um pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal e quer que eu me junte a ele numa relação plural. Mas eu não sou artigo indefinido, nem um coletivo, nem um numeral. Eu tenho nome e para mim exijo mais concordância gramatical. E não viver em voz passiva. Somos sujeitos, queremos verbos, bons complementos diretos. Queremos frases afirmativas e emoções superlativas. Somos sujeitos. Eu sou pronome, pronome pessoal. Sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é pronome igualmente pessoal e quer que eu me junte a ele numa relação plural. Eu sou pronome, pronome pessoal. Sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é pronome igualmente pessoal e quer que eu me junte a ele. Curiosamente vem, e aproveitando o mês que é consigo que estamos a falar, vem a colaborar com outros músicos. Aqui há dias falámos com a Cristina Branco, portanto, e a escrever músicas para eles. Sim. Essa faceta de compositor, que naturalmente não se esgota nos de Olinda, é algo com que vem aprendendo a lidar? Sim, sem dúvida, porque são outros caminhos, são outras experiências. Eu tive o prazer de trabalhar com a Cristina Branco, com o António Zambujo também no álbum no Quinto. Exato. E com o Desfado de Ana Moura, que me deu imenso prazer e foi uma grande honra receber o prémio da SPA com o Desfado. Uhum. E realmente esse trabalho é um trabalho que me abre muitos horizontes e que me ajuda depois também a situar bem a Diolinda. Acho que são trabalhos que eu faço paralelamente. Uma das coisas que eu gosto de fazer é um pouco como é olhar para uma pessoa que canta e como é que eu posso dar como é que eu posso encaixar uma canção naquela pessoa. Portanto, é um trabalho mesmo específico para cada pessoa, sendo que para as Diolinda é um trabalho que me dá imenso prazer e que me é natural, porque eu nasci, comecei a fazer as primeiras canções para a Diolinda, por isso é um trabalho que me dá imenso prazer e que eu quero continuar a fazer com estes cantores também e com outros que eventualmente também virão. Felizmente os ouvintes da Boa Nova poderão dizer, e nós dizemos pessoalmente, muito satisfeitos, que qualquer um dos três referenciados foram aqui convidados também no Caso Faz, na posição em que está agora o Pedro Silva Martins, e que bem disseram de si. Portanto, está a jogar em casa desde a partida. Nós havemos de nos ver os dois, ver no que estudar, ficar um pouco mais a conversar, ter a eternidade para nós, quem sabe jantar. Se quiseres pode ser hoje, tem-me acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. havemos ambos de encontrar um destino qualquer ou um banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decide é a vontade. Tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força. E sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força. E sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Seja agora, seja agora. Lançamento, o pré-lançamento, digamos assim, deste Mundo Pequenino, como há pouco disse muito bem, com o Seja Agora, para despertar até o curiosidade nas pessoas, vem também a ter uma noção de que quem viesse a encomendá-lo no iTunes tinha na edição digital um bónus imediato, portanto, que é o Quem Tenha Pressa. Uhum. Que também está aqui a passar na Rádio Boa Nova. Significa que os de Olinda estão cada vez mais atentos a todo tipo de plataformas para conseguir chegar às pessoas. Sem dúvida, sem dúvida, porque hoje em dia temos que estar conscientes de que existem outros meios de divulgação da música que para além da rádio, da televisão, das próprias lojas de venda de CD. E, portanto, esse lado, o lado digital, o lado da internet, é um lado que sempre esteve presente desde o começo da Diolinda. Ainda me lembro na altura do aparecimento do MySpace, que hoje em dia já não está tão em voga, mas sim, na altura... Sim, hoje o Facebook, de algum modo, veio suplementar. Exato. Na altura foi muito importante para nós, porque pusemos uhum. alguns vídeos lá, e eu lembro, a maior parte dos concertos que fizemos na altura, e foram muitos, os contactos eram feitos através do MySpace. Uhum. As pessoas ouviam o nosso trabalho e imediatamente entravam em contacto através do MySpace. Hoje em dia faz-se mais pelo Facebook, sem dúvida. E portanto, lá está, são ferramentas que hoje temos à mão e que não podemos ignorá-las, não é? Quem tenha pressa, que vá andando, esta viagem é uma vida, é uma vida, e a minha urgência é gozar a vista e a companhia. Se me perguntas, eu respondo, eu nem vou pelo destino, vou apenas pelo gozo que me dá este caminho, que me dá este caminho, e vai ele aonde for. Se um dia vieres comigo, há de ser muito melhor. Nas calmas devagarinho, que o gozo disto é ir andando, é ir andando com um sorriso. Quem tenha pressa, que vá andando. Se me perguntas, eu respondo, mundo, eu nem vou pelo destino, vou apenas pelo gozo que me dá este caminho, que me dá este caminho. E vai ele aonde for, se um dia vieres comigo, há de ser muito melhor. Há de ser muito melhor. Há de em cada bocadinho haver espaço para nós, na estreiteza do caminho, e cada passo será nosso. E é início de outro caminho maior, sem um fim, sem um sentido, apenas ir ao sabor de estar contigo. Se me perguntas, eu respondo, eu nem vou pelo destino, vou apenas pelo gozo que me dá este caminho, que me dá este caminho. E vai ele onde for, se um dia vieres comigo, há de ser muito melhor. Falamos aqui em temas, vêm a surgir na altura, que eu me recordo, Novos Talentos, creio que em 2007, na altura que o contado ninguém acredita, mas vêm agora a aparecer, para além dos vossos três álbuns, aparecem em algumas coletâneas, recordo-me de algumas bandas sonoras, recordo-me também álbuns ligados ao Fado e o Sounds of the City, pelo menos recordo-me com o Fado Toninho, bandas sonoras de tal novelas como Remédio Santo, enfim. São maneiras que, eventualmente, de chegar às pessoas, que vêm a justificar também que, hoje em dia, o nome de Olinda já não passa à margem. O que me leva a perguntar isto, qual é a melhor maneira de uma banda nova se dar a conhecer? E como é que vocês seguiram um caminho que permite, de facto, que, ao terceiro álbum, ele atinja ouro no dia que é vendido? Aquilo que eu tenho aprendido com esta experiência da Diolinda é que nunca há fórmulas, uhum. Porque nós, de certa forma, viemos contrariar uma fórmula, as fórmulas que existiam na altura. Portanto, se há fórmula, é contrariar fórmulas, por assim dizer. Eu acho é que um dos segredos, sem dúvida, é tocar ao vivo, é ter um bom, se calhar, montar um bom concerto e com canções que as pessoas se identifiquem. Isto assim é muito fácil dizer, não é? Pois na prática nem sempre acontece. Claro. Mas, portanto, eu, sobretudo é tocar bastante, fazer com que as pessoas falem dos concertos. Isso, fazer com que as pessoas falem, não é tem que ser natural. As pessoas têm que ficar contentes, têm que sair de um concerto contentes e falarem do concerto. Exatamente, aquilo que em marketing se fala do viral, não é? Exatamente, portanto, esse lado, o boca a boca, que é muito importante, não é? Que funciona para tudo. Nós às vezes nós vamos aos restaurantes porque os amigos falaram, disseram, olha, vai àquele restaurante que é bom, como se fala bem. Mais facilmente o contrário, não vás àquele porque lá não se come bem, não é? Então, e vai-se pela diferença. Exatamente, e aí já não vamos, e se acontece isso, não é uma banda, à partida está condenada ao fracasso. Portanto, é um pouco essa que nós não dominamos, que é um facto. Não se domina esse boca a boca, porque as pessoas têm a sua opinião, e muito bem, e portanto lá está, é uma questão de cair ou não no goto, não é, do público, e pronto, aí há uma série de nuances que não são formas, mas que têm que existir, as músicas dizerem alguma coisa, chegarem às pessoas, um bom conceito ao vivo, portanto são aqueles ingredientes. Sim, normais. Claro, e também algumas distinções e prémios que vocês vieram a ter, recordo-me de 2009 a melhor revelação do ano dos Globos de Ouro, veio ganhar já em 2011 o melhor grupo também do Globo de Ouro, receberam já, sim, o prémio Mário Rodrigues na categoria de Música Popular, isto é, em novembro de 2011, internacionalmente Best Newcomer, portanto, pela revista inglesa Songlines, e há aqui mais, portanto estou a ficar aquém daquilo que tem sido a vossa realidade. Não gostas de mim, quem fui de quem serei, quem sou agora? Já não gostas do que fiz e o que faço e o que farei. Tu já não gostas, tu não gostas do que vês, tu não gostas do que ouves, nem no que tocas. Já não gostas onde estás e quem tens à tua volta, tu não suportas. Tens muito gosto em ser assim, mas a mim o que me choca e me revolta é saber que é de ti, perceber que é de ti que tu não gostas, e por gostar já nem te esforças. Sempre há quem o melhor é sempre o outro, ou vem de fora. Tu não gostas de mudar porque o mundo é todo mau e tu adoras ficar só a criticar e no fundo nada fazes nem melhoras. Tens muito gosto em ser assim, mas a mim o que me choca e me revolta é saber que é de ti, saber que é de ti que tu não gostas, e por gostar tu já nem te esforças. E se eu não gostar de ti, se ninguém gostar de ti, é gosto tanto de gente torta. Mas ainda antes de falarmos sobre este álbum, vamos aqui fazer uma pergunta que é uma pequena provocação. O Pedro Silva Martins, portanto, tem na parceria de guitarras também o Luís José Martins, do seu irmão, ex-bicho de sete cabeças, para quem se recorda eventualmente. Ana Bacalhau, que é a vossa prima, não é? Vinha de Lupanar e, curiosamente, ela casou, portanto, com o José Pedro Leitão, o contrabaixista de Lupanar, portanto, o homem e está assim apresentado os de Olinda. E então a provocação é esta, assim, este negócio em família nem sempre correm bem. Os amus, como é que se conseguem gerir? Eu acho que não somos muito de amuar. Pronto. Somos muito de para o trabalho. E somos muito de conversar. E acho que quando se põe as cartas na mesa, quando se conversa e quando se põe os problemas, quando se enfrentam os problemas, acho que tudo se resolve de uma maneira civilizada e educada e adulta. Portanto, tivemos sempre essa característica. Às vezes discordamos de opiniões e basta um discordar de uma opinião para nós repensarmos as coisas. É tudo muito democrático, nos diz Linda, e portanto há este lado que há, e sobretudo o que importa é sempre a música. E a música manda mais do que nós. Então, portanto, isto é uma democracia, somos democráticos. romanticamente, mas a música é uma tirania. Muito bem, muito bem, muito bem. Estão focados num tema, não é? E claro, exatamente. E pelo menos têm a obrigação de dever respeito à senhora da casa, não é? Exatamente. Ora bem, então estamos a caminho de falarmos sobre já deste disco, sem antes, no entanto, fazer passar o Pedro Silva Martins pela fase de desafios, que é comum a quem estreia aqui na Rádio Boa Nova. Okay. Então vamos ao primeiro. Imagino que vou fazer um concerto aqui ao Oliveira do Hospital. Sim. E que lhe dizem assim: Pedro, na sua conta pode trazer consigo duas bandas, dois autores nacionais, e para este dia de espetáculo, quem é que o Pedro Silva Martins iria convidar? Eu iria convidar o António Zambuz, que é um grande amigo e com quem tem uma voz das mais singulares dos últimos anos. Já viria cantar a sua lambreta, não é? A lambreta, eu viria com a sua lambreta, com certeza. Muito bem. Ao teu pé frio encosto o meu quentinho, e adormecendo lá digo baixinho: eu vivia tudo novamente. E talvez também, que eu gosto bastante, e tem um disco fantástico, que é o Samuel Lúria também. Muito bem, e que é aqui bem de perto também, o Samuel Lúria tem... Exatamente. De Tondela, não é? Tondela, exatamente. E portanto... Filho do enfermeiro Lúria. Ah, é? Eu não sabia. Ah, acredito. E que é um talentoso escritor de canções. Exatamente. E que se estreou agora com um disco que eu acho que é um dos discos mais marcantes do ano, e que isso há de muitos anos que virão, e que pronuncia uma boa carreira, que eu acho que ele tem também para isso. Eu acho que neste momento estamos a viver um momento de muita... muita riqueza musical. Há muita gente a fazer coisas boas, desde autores até músicos a cantores, e acho que também estão a nascer parcerias daqui que trazem, acho que trazem uma nova... uma riqueza, não é? Uma nova vida à música, que é sempre necessário, não é? O segundo desafio é outro, é este. Chega aqui alguém da cena internacional que vem a Portugal, porque não, vem aqui ao Oliveira do Hospital. E quando chega cá para atuar, diz: ah, mas calma, mas eu não preciso de ter no meu concerto a participação dos Diolinda. Ora bem, que autora gostariam muito, ou banda, que vos convidasse? Ah, pá, há várias. eu gostava muito. O Caetano Veloso, adorava trabalhar com o Caetano Veloso, que é uma das personalidades musicais do Chico Buarque. Depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar. Estou a falar de brasileiros, sim. Mas também há o Marcelo Camelo também. O Marcelo Camelo também é um músico excelente da nova geração de brasileiros. Tem um último álbum muito bom mesmo. Ele tem o Homem dos Los Hermanos, não é? É, exatamente. É um escritor de canções fantástico. E vai dançar até a verdade. Pois, de bandas, não sei, há tantas tão boas. Talvez Radiohead também gostamos muito, talvez pudesse, também é daquelas bandas que nós também adoramos. agora o terceiro, e é o que nos dizem, é o mais difícil. Vamos lá ver como é que sai. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional, banda, e que querem que os de Olinda venham construir um tema, ou reconstruí-lo à vossa maneira, para integrar esse álbum de tributo. Então, que versão gostariam de fazer, que tema e de que autor? Bem, isso, nós fomos premiados agora com o Prémio Zeca Afonso. Esta semana, na segunda-feira, soubemos dessa novidade e ficámos muito felizes porque é um autor e um nome que nos diz muito desde sempre. É um pilar da nossa música, incontornável. E sem dúvida que seria, teríamos muito gosto em tocar. Já tocámos algumas canções do Zeca Afonso, por acaso, já fizemos alguns arranjos, mas gostávamos eu escolheria esse nome, o José Afonso, e a canção, talvez, é uma das minhas canções favoritas do cancioneiro do Zeca Afonso, que é A Minha da Erva, que é uma canção lindíssima, que tem uma melodia que eu acho que chegar até ela é de uma genialidade e de uma simplicidade ao mesmo tempo fantástica. Na calçada uma mancha negra cobriu tudo e ali ficou. Anda velha da saia preta, flor que ao vento no chão tombou. No inverno terás fartura de erva fora, supremo bem. Cantarola, tua amargura, manha moça, nunca mais vem. Já passou a fase dos desafios. E agora então vamos falar deste mundo pequenino. Este mundo pequenino, ainda que aos primeiros acordes logo se perceba que estamos a falar de Olinda, agora, ao ouvir todo o álbum, como aqui os ouvintes da Borola têm a oportunidade de fazer ao longo desta semana de destaque, percebemos que um disco vai, sem querer chocar, eu queria dizer, é um disco que vai mais além. Ou seja, não se fica, em termos de componentes musicais, não se fica pelas melodias que já conhecíamos, mas vem a incorporar, inclusive, novos instrumentos. Houve a intenção de que este disco viesse a ter essa diferença, ou foi uma evolução natural? Foi uma evolução natural que eu acho que passou muito por experiências que fomos tendo ao longo destes últimos anos, não só nós como quarteto, de duas guitarras e um contrabaixo e voz, como outras experiências que fomos tendo com orquestra. Fizemos um concerto com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, que nos deu uma perspectiva totalmente diferente das nossas canções. Para o Sudoeste, uma ocasião para o Festival Sudoeste, juntámos um ensemble de sopros e lá está também. Foi outra visão que veio para que incidiu sobre as nossas canções, que também nos deixou ideias para no futuro usarmos estes instrumentos. Parcerias que também fizemos com a Joana Sá, que é pianista contemporânea e que nós gostamos bastante, e que nos influencia bastante a sua música, assim como o Sérgio Nascimento na percussão, ou o António Serginho, que muito admiramos a tocar isto, a percussão tradicional. Portanto, achávamos que todas essas experiências fariam sentido usá-las talvez neste disco, porque era um disco que sentíamos que as canções pediam algo diferente. E portanto, foi natural trazermos estes amigos para os discos e procurarmos aqui uma sonoridade particular. Queríamos sobretudo isso. E daí também trazemos para fazer, fechar este, embrulhar este presente todo aqui a arte do nosso um produtor e que trabalhou connosco. Para falarmos da Jerry Boyce, não é? Jerry Boyce, exatamente. Que sem dúvida foi ele que fez aqui o laço perfeito para tudo encaixar e quem realmente deu aqui uma visão sobre este trabalho e um som que nós procurávamos, portanto foi uma parceria perfeita. Ele diz que o corpo não é uma culpa, é sim uma festa que se quer na rua. É doido. Ele diz que o corpo não se privatiza, e só com desejo é que se realiza. É doido. Mas pouco a pouco vou na cantiga, que isto do corpo tem que se diga. Por mais que eu tente recusar a sua força, volta bem eu fico doida. Ele diz que o corpo não é trabalho, não é um produto, nem é um fardo. É doido. Para ele o corpo é divindade, e em cada corpo cabe a eternidade. É doido. Ele diz que o corpo não goza nada, mais tarde ou mais cedo a cabeça paga. É doido. Mas pouco a pouco vou na cantiga, que isto do corpo tem que se diga. E porque o corpo é só um e dura pouco, vamos lá então ser dois. Fala de Jerry Boys, o homem que veio a trabalhar com o Ray Cooder, por exemplo. Como é que, chegando a ele, eventualmente já conhecia trabalhos de Olinda, podia ter ouvido, ou alguém fez chegar, como é que é propor assim, este é o nosso som, queremos que lhe dê a sua ajuda? Como é que é chegar a uma pessoa assim e ter a recepção? Foi mandámos-lhe um e-mail com uma grande lata e dissemos e perguntámos: olha, nós gostamos muito do seu trabalho, nós fazemos este tipo de música, e mandámos-lhe alguns links para os vídeos que nós tínhamos na internet, e gostávamos que gravasse o nosso próximo disco. E ele rapidamente acedeu, ficou muito contente com o convite, gostou muito da música E para nossa surpresa, aceitou logo e ficou empolgado com a ideia. Visitou-nos antes de gravarmos o disco, teve a oportunidade de ver um concerto nosso e portanto, foi um trabalho muito nada impositivo. Ele não se quis impor diante da nossa música, nós nos quisemos impor muito. Foi um trabalho muito natural, muito cheio de boa história, porque o Jerry Boyce, portanto, o Jerry Boyce gravou desde Beatles a Rolling Stones, aos Buena Vista Social Club. Portanto, ele tem imensas histórias e é um contador de histórias muito engraçado, com um sentido de humor muito inglês, muito British, engraçado, né? Muito British. E ele encaixou muito bem connosco, acho que também gostou muito da experiência, gostou de nós, e acho que isso foram sessões de estúdio muito, muito calmas e leves e alegres, e acho que isso também passa um pouco para aquilo que se ouve. Foi tudo muito, muito positivo, e isso acho que é uma daquelas sensações que se tem ao ouvir o disco. Tenho vontade de seguir uma outra via, mas eu desisto. Tenho vontade de mudar a minha vida, mas não arrisco. E deixo-me andar, eu deixo-me andar, aqui bem sentada, braços cruzados, perna traçada. Eu deixo-me estar, que esta vontade um dia há de passar. Tenho vontade de dizer aquilo que penso, mas tenho medo. Tenho vontade de exigir o que mereço, mas nem me atrevo. E deixo-me andar, eu deixo-me andar, aqui bem sentada, braços cruzados, perna traçada. Eu deixo-me estar, que esta vontade um dia há de passar. Há de passar, aqui bem sentada, braços cruzados, perna traçada. Eu deixo-me estar, que esta vontade um dia há de passar. Não consigo. Tenho vontade de barrar um impropério, mas só me sei isto. E deixo-me andar, eu deixo-me andar, aqui bem sentada, braços cruzados, perna traçada. Eu deixo-me estar, que esta vontade um dia há de passar. Há de passar, aqui bem sentada, braços cruzados, perna traçada. Eu deixo-me estar, que esta vontade um dia há de passar. Há de passar, há de passar, ai, há de passar, há de passar. Há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, há de passar, e esta vontade agora já passou. Isso faz-me perguntar o seguinte: não venha defraudar aquele que já é o vosso core. Aquelas pessoas que já vos seguem, provavelmente são aqueles que estão a justificar que o disco tinha atingido este galardão logo nos primeiros dias de venda, mas vêm eventualmente aqui a criar novos públicos. Têm essa sensação ou ainda estamos muito cedo de falar sobre isso? Não sei. Eu acho que sobretudo aquilo que queríamos, isto é um ponto de vista um pouco egoísta, era que nós ficássemos satisfeitos. E esse ponto acho que estamos todos muito satisfeitos com o resultado. Agora, a questão do público é também uma daquelas coisas que nós também não sabemos prever, porque não, claro que depende de nós, mas também já são coisas que nos ultrapassam. Portanto, acho que a forma de chegar ao público, não sei. A Diolinda sempre teve um público muito diversificado. Exatamente, bastante heterogéneo. Isso temos a sensação. É o caso daquela ideia de 8 ou 80, sem desprestigiar os de menos de 8 e mais de 80, não é? Sem dúvida. E isso é muito interessante, e estávamos longe de pensar, quando criámos a Diolinda, que íamos chegar a esses alguns públicos que nós pensávamos que a nossa música não ia chegar e de facto chegou. E isso é muito interessante ver como, e é isto que é a música popular, não é? Nós, a música popular portuguesa é isto, tem de ser popular, tem que chegar às pessoas e tem que ir de todas as idades e todas as faixas etárias. E portanto, eu acho que neste aspecto, com este disco, eu não sei, também é daquelas questões, estou curioso para ver como é que vão ser os próximos tempos, como é que o disco vai seguir o seu caminho. E os concertos depois também são vamos ver. E a Prova de Fogo está aí para o início de maio, não é? Sim, vamos tocar nos Coliseus, em Lisboa e no Porto, portanto dia 3 de maio em Lisboa e 4 de maio no Porto, e pontualmente vamos fazer uma turnê um pouco por todo o país, que vai já começar dia 5 de abril em Leiria e vai continuar um pouco por todo o país, e estamos muito, muito curiosos para saber como é que as pessoas vão reagir a este novo concerto, a estas novas músicas e a este passo que nós demos que é um caminho que nós queremos continuar a dar passos e a crescer. Dorme bem, meu mundo, fecha os olhos a sonhar no teu. Nada te vai acordar. não queríamos deixar ir embora o Pedro Silva Martins, uma vez estamos perante o letrista e compositor dos de Olinda, sem perguntar assim, como é que se chega a uma música como, por exemplo, O Semáforo da João 21? O Semáforo da João 21 tem uma história engraçada. Eu costumo passar... O Semáforo da João 21, a João 21 é uma avenida conhecida em Lisboa. Correto. Eu, aqui há uns meses, estava a sair ali de um túnel ali da João 21, o túnel da João 21, que desemboca ali mesmo no Campo Pequeno. Uhum. E parei-me com um acidente. Dois carros chocaram no semáforo. Num dos carros estava uma mulher, no outro carro estava um homem. E eu imaginei logo ali uma história de amor acidental e portanto foi esse despoltar de essa história que despoltou esta canção que fala de um amor pouco provável e que acontece num semáforo, num acidente da Avenida João 21. Pronto, e para esta música temos duas testemunhas e duas companhias de seguros, eventualmente. Exatamente, ali, de certo não haverá polícia envolvida, porque acho que resolveram isso bem. Sentada no puff, ela relia Proust, ele fazia bluff. No bridge, ela ouvia Bach, eu curtia The Clash. Entre os dois não havia clique. Ela fazia step, eu comia num snack. Ela citava o Brecht, eu Nicholas. Ela vestia Dior, ele uns ténis Reebok. Entre os dois não havia clique. Muito obrigado pela disponibilidade que esteve aqui para connosco e uma muito vez obrigado. Mais fica o convite para voltarmos a falar mais vezes, porque vamos estar aí à espera de universos pequeninos, enfim, de tudo aquilo que vos vai na inspiração para manter viva esta personagem tão interessante que criaram, a de Olinda. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado de nós. Obrigado. Sempre a mesma esplanada, copo de água e café. Se o mundo me irritava, ah, pois é, ah, pois é, pois é, pois é, pois é. Entre o cigarro que fumava e a conversa habitual, se o país me indignava, eu nem baixava. Pois é, pois, pois, pois é. assinava infeliz seu a vida, criticava ele, coçava o nariz. Ah, pois é, pois, pois, pois é. Pois é, pois, pois, pois é. 30 anos eu tão farta, se me falava de mim, ele passava a mão na barba e lá me dizia assim. Pois é, pois, pois, pois é. Pois é, pois, pois, pois é. Um dia viu-me espantado, acompanhada no café. Perguntou: é namorado? E eu respondi: pois é.